Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd, e eu sempre imaginei se o Lobo Mau era o mesmo personagem em todos os contos que ele aparece. Boa noite, pessoas. Aqui é o Sr. K. Eu nunca entendi muito bem essa fixação que você tem no Lobo Mau, mas tudo bem, deixa eu falar. Aqui é Vince Bruto e eu atropelo duendes. Aqui é o JP e num passe de mágica meu áudio ficou bom. É mesmo. Aqui é a Zagal e o passe de mágica se chama $28. Muito bom, muito bom. Estamos evoluindo aí. Estamos aqui na semana dos contos de fada, né? Com a estreia de Shrek 3, sem fazer propaganda, pra falar de, né, das fábulas das nossas vidas. Saber de onde vieram. Saber que existe uma explicação por que as fábulas infantis são meio sinistras. Ai, a gente vai falar sobre isso, sobre a história dos contos de fada, de onde eles vieram e para onde eles vão e o que eles são e etc. Whatever. Ou não, e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos para nossas leituras de e-mail. Sou muito animado, a Bovespa está bombando. Então, antes de mais nada, os recadinhos da paróquia, que eu quero mudar, que eu estou incomodado de falar recadinhos da paróquia. Vamos inventar uma nova, né? Vamos lembrar rapidamente do mapa, vá no rodapé do site. Ah, é? Está com quase 4 mil nerds. Isso. Muito bom. Bote lá onde bom, você está. Não acrescenta nada, mas é muito bom. É. E lá também tem uma seção de downloads que pouca gente sabe, porque ninguém se aventura nas profundezas do Jovem Nerd. É verdade, as profundezas. A gente vai em breve atualizar. Vai atualizar com novos wallpapers, etc. Sim. O que mais que nós temos que agradecer a quem compra no Submarino, né? É claro. Essas pessoas, daqui a pouco, isso emenda já no outro assunto, poderão estar comprando na Jovem Nerd Store. Sim, nos arriscando a nos queimarmos totalmente, mas acho que agora vai. mas é sério, cara. Todo mundo tá pedindo as camisas, etc. E a gente decidiu não só vender as camisas pra vocês, como muito mais. Vamos encher as prateleiras de vocês de coisas legais. Tem artesanato, colagens, muito coisa. Só que a parada é o seguinte, a gente não quer fazer nada nas coxas, tem que ser bom e profissional, e pra isso a gente tá se estruturando, e por causa disso está demorando, mas ninguém vai se arrepender quando abrir, cara, tenho certeza, cara. Faz uns 6 meses de E pra fechar, eu vou deixar os nerds com um leve suspense e um gostinho na boca, porque... Nós tivemos uma ideia genial para uma atração de vídeo. Ah, verdade. Não é, Fabiano? Não é algo que vai acontecer agora, vai acontecer breve, não tão breve, mas breve. Tão breve quanto a loja. Sim. Mas, ou não, mas vocês tendem a adivinhar o que é. Mas vai ser uma parada que vai, né, como o Nerdcast levou o Jovem Nerd a um novo patamar de nerdice. Vai ser uma parada que vai fazer parte da vida das pessoas também. Agradecimentos também aos nossos colaboradores. Sem eles, nós seríamos o mesmo. Para de falar isso, que eles vão acreditar. Você tá falando sério? Nós adoramos nossos colaboradores e eles podem continuar colaborando, pois eles não vão se arrepender também. Nós estamos preparando alguma coisa para vocês. E não vai custar muito. E-mails de voz, toca aí. Oi, galera aí do Nerdcast. Caraca, velho, vocês estão de parabéns. Adorei esse Nerdcast sobre tema do pós-holocausto e tal. Cara, só que vocês esqueceram um monte de filmes aí que poderiam ter mais relevância. Até aquele O Dia Depois de Amanhã, que foi sobre as grandes nevascas, coisa que saiu há pouco tempo atrás, vocês não falaram. Eu escuto toda vez que eu posso... Várias vezes seguidas o Nerdcast de vocês. E é isso aí, valeu e até mais. E aí, pessoal do Jovem Nerd, aqui quem fala é o Macarrão. E o fim do mundo, segundo Nostradamus, caiu no dia do meu aniversário, em 1999. Tô aqui de novo pra dizer, puxar um pouco o saco, dizer que vocês estão cada vez melhor. E quero só citar alguma coisa sobre o último Nerdcast, o Nerdcast Apocalíptico. Eu quero dizer que vocês só esqueceram de citar um filme que é recente, inclusive, que é o filme do Alfonso Cuarón, Filhos da Esperança, que a história dele, sem nenhum spoiler, tá? Conta o fim da humanidade, não por nenhuma bomba, não é nenhuma bomba, epidemia, nenhum ataque de alienígena, nenhum robô, nada disso. Simplesmente a humanidade não consegue se reproduzir mais. O mundo vai, entra numa reação em cadeia, as pessoas ficam loucas, todo mundo tá se fudendo, o que vai acontecer, muito bacana. E o mais bacana é que é um futuro muito próximo da nossa realidade hoje. E só para citar também que por cobrar um pouco de vocês sobre o Nerdcast de Lost, dessa última temporada, que puta que pariu! Olá, nerds! Aqui quem fala é o Jean, 18 anos de Aracaju. E eu parei de jogar Zelda quando descobri que o Link não era de fato o Zelda. Bom, realmente gostei do último Nerdcast. O Sr. Kai estava especialmente animado. A piadinha do Stargate foi excelente. E aproveitando o embalo, quando é que haverá um Nerdcast sobre o Stargate? Além disso, queria deixar aqui alguns nomes de alguns filmes que vocês não mencionaram. Primeiro, O Som do Trovão, baseado numa história do Ray Bradbury, que realmente é muito bom. Envolve dinossauros, volta ao passado e um apocalipse. Aliás, mudança de futuro é um mundo pós-apocalíptico? E o Final Fantasy. Não sei se vocês não falaram porque é um jogo, mas o filme foi muito maneiro. E apesar de vocês terem comentado, queria dar ênfase de novo ao My Sharon 2000, eu acho, não sei. Que é um filme excelente, seguindo a regra dos 15 anos, claro. Bom, é isso aí. Ótimo trabalho, continue assim. Até mais. Esses foram os e-mails de voz, muito obrigado. Você liga e nós escutamos, adoramos as suas mensagens. Nós vamos fazer um comentário genérico pedindo que ouvimos os e-mails, né? Sempre com uma novidade. Pro primeiro e-mail normal. Orlando Batista. O que o Azaghal tem na casa dele? Ó, fala de onde é e quantos anos você tem, por favor. Ele segue. O que o Azaghal tem na cabeça com esses easter eggs que ele vive colocando nos netcasts? Tudo bem, a risada do Blue Hand é maisena do molho branco. Isso é pra dar aquela engrossada. Mas o Tucano com "você não sabe disso" aos 49 minutos do netcast 62 foi meio nonsense demais. Caraca, eu nem percebi isso. O que, que é isso? Ah, cara, tem toda coisa que você não percebe. E acho que é isso que torna o Nerdcast o melhor podcast, blá, blá, blá e whatever. O Azaghal tá cada vez mais profissional nos easter eggs. Vocês podem ficar de ouvido. Um dia pode rolar uma promoção de easter eggs aí, não pode? É uma boa ideia, né? Não fazer é? Uma promoção de easter eggs. É uma boa ideia. Vocês prestem atenção nas loucuras que vocês ouvem no meio do Nerdcast. Fernando Derkoski de Souza, 22 anos, Pato Branco. Pato Branco, vá, tá lá na marca fatal. PR é parado. Caraca, tenho que parar de escutar o Nerdcast. Estou escutando todos desde o começo e isso causou um efeito colateral. Hoje, na madruga, adivinha o que aconteceu. Sonhei com você, Jovem Nerd. Não, eu não. Sonho apareceu o Jovem Nerd e, pasmem, o Blue Hand. Lógico que não entendi o que ele falava. E tinha mais dois carinhas que eu não sabia quem eram, logo presumi que eram os guarda-costas. Muito doido do sonho. Vocês estavam passeando por aqui e estávamos num barzinho, impossível, Jovem Nerd no barzinho, assistindo não lembro o quê. E uma galera tentando falar com vocês quando estávamos indo... Eu acordei. Eu acho que vocês colocaram alguma mensagem subliminar no Nerdcast para poder dominar o mundo. Só pode. Abraços e continue com esse trabalho. Está muito bom. A propósito, já aliciei 3 amigos para escutarem o Nerdcast. Estou com uma dúvida quanto... Não tem pontuação, né? Eles não descobriram. Não tem. É direto. Eu tô quase... Estou com uma dúvida quando eu começo a receber a porcentagem sobre as vendas do submarino. Ah, boa essa, né? Quando você começar a editar o Nerdcast pra gente. Sim, é verdade. Vagabundo. Porra. Outro dia o pessoal os colaboradores do Jovem Nerd News, editores, né? Uh-huh. Que deu um contato mais VIP próximo a nós. VIP, né? Uhum. Estavam dando a ideia, pô, cara, vamos fazer um Nerdcast com um resumo das notícias da semana. Ah, é. A gente faz um programa rapidinho, de meia hora, fica lá e todo mundo. Uhum. Eu falei, ah, o quê? Pra cada uma hora de programa leva o quê? Mais uma pra editar? Que gracinha, né, cara? Ingênuo, as crianças. O Nerdcast demora quase 16 horas para ser editado. Cada... O processo de edição, gravação... Tudo. Tudo. São 16 horas por semana. São 16 horas por semana para cada Nerdcast, então fiquem tranquilos, né? São 2 dias de trabalho comercial sem almoço. Verdade. Ah, muito bom. Breno Coetz, Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu espero que seja assim que pronuncia Coetz. E aí, galera do Nerdcast, eu só queria dizer que o Jovem Nerd está certo. 2012 é um ano inundado de profecias. E eu tenho a minha teoria. O Discovery Channel fez um documentário sobre o que a Bíblia falava do Apocalipse e tal. Mas uma coisa chamou a atenção. Eles falavam que o tal Anticristo vai governar a Terra por 7 anos até tudo ser destruído. Ou seja, até que o Apocalipse esteja finalmente terminado. Como 2012 é uma data profética... 2012 menos 7 dá 2005. E quem começou a governar em 2005? Papa Bento XVI, o Papatini. Coitado do Papa. Eu sei que pode ser besteira, mas tá aí. Tem até um tal de Segredo de Fátima que fala que esse é o último Papa, etc. É verdade. O Segredo de Fátima diz que depois do Pedro II só tinha mais um. Paulo. João Paulo. Paulo, olha, João Paulo, é que eu tô meio desligado da igreja. João Paulo, você tá dizendo que depois do João Paulo II só tinha mais um? Sim, Papatini. E é o Papatini que começou em 2005, sendo que 7 anos depois é 2012? Ati. Caraca, cara, vou vender minhas ações amanhã. Ele é o anticristo, cara, Papatini. Ele tem uma cara de anticristo. Para, né? Não fala assim que alguém vai ficar ofendido. Mas ele tem a cara assim. Fábio Romariz, Rio de Janeiro, não tem idade, 24 anos. Tô aqui para falar que gosto muito do Nerdcast. Não sei como conseguir viver até hoje sem os comentários hilários de vocês. Bom, sobre o último Nerdcast, tem uma canelada para vocês. As pessoas adoraram, né? A gente teve milhares de e-mails, né? Por esse momento. É verdade, muitos. Na parte que vocês falam do Mad Max, o Azaghal não estava errado. Em Mad Max 1, de 1979, a trama se passa numa cidade completamente decaída. Não era um futuro pós-holocausto nuclear. Já o Mad Max 2, em 81, a trama se passa num futuro após o primeiro, onde ocorreu o tal holocausto nuclear. Para isso, tudo foi bom e o Azaghal é o rei do mundo. Pois é, ele e vários outros nerds mandaram... essa canelada que estou tão corretos, eu lembrei depois, o holocausto acontece do primeiro pro segundo filme, estávamos... Você sabe o que é isso, né? Você sabe o que é isso. O que é? Você... Isso é a mania insistente das pessoas de acharem que sabem mais do que eu. Não sabem, cara! Quando eu afirmo um negócio, você pode abandonar suas crenças e seguir o que eu falei. Tá bom, então. Meu nome é Paulo Leite, não falou de onde é, não falou a idade, ah, que absurdo. E não encontrei o Jovem Nerd agora não. Eu ouço desde o início, pois esse é realmente o melhor podcast que existe. Vocês não estão exagerando quando dizem isso. Tem muitos ouvintes novos, né, de um tempo pra cá. Mas isso... É, isso é muito legal. Agora, quanto ao último Nerdcast, tem uma dúvida quanto ao filme do Exército dos 12 Macacos, na verdade, 12 Macacos. Será que em Portugal chama Exército dos 12 Macacos? Sempre que o Bruce Willis sonhava, ele lembrava do evento do aeroporto, que descobriu mais tarde que era ele que estava lá pequeno, etc. Só que no começo, quem ele realmente vê é o Brad Pitt correndo no aeroporto. É. Uhum. Após todos os acontecimentos do filme, o evento... muda e quem passa a correr dele é o assistente do cientista. Afinal, será que ele realmente não mudou o passado? Eu vou dizer o seguinte, esse filme, ele segue aquela teoria do futuro imutável, tempo imutável. Você percebe isso porque você vê que quando ele é mandado para a Primeira Guerra, ele já estava lá na foto da que a psicóloga usou no livro dela, desde sempre, estava lá o Bruce Willis, entendeu? Então, nada muda. O que eu acredito é que ele estava induzindo a sua imaginação a botar a sua memória, a botar a cara do Brad Pitt, já que ele tinha na mente dele que o Brad Pitt seria o cara sinistro dos 12 macacos. É. E aí ele tava imaginando que era a cara dele, mas não era. Aproveita e deixa aqui uma ideia pro Netcast. Filmes que terminam com fins ambíguos, e como este não explica exatamente o que aconteceu. E Matrix, que não explica exatamente o que é aquela visão amarela do Neo, procurando em alguns fóruns. É, alguns dizem ser uma Matrix dentro da Matrix. O que vocês acham? Não tem Matrix dentro da Matrix. Depois a gente vai discutir isso, né? Que é de Matrix. É, e como... Essa foi a maior canelada da minha vida. E como essa... Como essa história de que Cristo nasceu 4 antes de Cristo. Você quer dizer que Cristo nasceu no ano 4 antes de Cristo? Explique isso direito, por favor. Assim... Quer dizer, na verdade, ele não apontou a canelada, mas outros diversos nerds apontaram que eu falei que se Jesus nasceu no ano 4 a.C., o milênio tinha sido em 2004. E não é verdade, é em 96, seu idiota na matemática. Eu sou um imbecil completo, é óbvio que é 96. Eu coloquei 8 anos em vez de... né, misturei todas as bolas. Canelada para mim. E a história de que Jesus nasceu 4 antes de Cristo não seria que ele nasceu 4 anos antes dele nascer, e sim nasceu 4 anos antes do que é considerado o ano 1 no calendário gregoriano, que surgiu lá no ano 500 e pouco. Whatever. Exatamente. Ele fez a conta que ele fez, que o matemático fez na época, ele sabia em qual era o imperador de Roma que estava... reinando quando Jesus nasceu, que era Augusto. E aí ele foi contando dos imperadores desde o último para trás até chegar a Augusto. E ele foi contando os anos e aí, portanto, determinar a quantos anos Jesus teria nascido. Só que teve um engano porque Augusto reinou 4 anos como o seu nome original, que era o Otaviano. Está na primeira e segunda temporada de Roma. Então, o que aconteceu? Uma grande confusão, porque ele não contou que Otaviano era o mesmo imperador, certo? Era a mesma pessoa, a mesma persona que Augusto. Então, botou 4 anos pra frente, errou na conta, etc. Basicamente é essa a explicação. Não muda nada. Não muda nada. Davi Camarinha, 27 anos, Londrina, Paraná. Cara, a gente tinha reclamado, né, que não tinha nenhum nerd no sul do Brasil, e agora eles vieram com tudo, parabéns. Né? Escrevo para falar que curti muito o último Nerdcast sobre fim do mundo. Foi legal, pacas. Só acho que vocês esqueceram falar sobre o impacto profundo aonde Morgan Freeman era o presidente dos Estados Unidos e o Frodo foi um guri que encontrou o cometa que vai bater na Terra e o whatever desse filme não é pós-apocalíptico. Exatamente. Esse filme é pré-apocalíptico. É sério, a maioria das pessoas que não gostaram desse filme, acho que não gostaram porque estavam esperando um filme pós-apocalíptico e, na verdade, ele é um filme pré-apocalíptico. Ele é um filme sobre o momento antes e eu gostei pra caramba, sabia? Porque as pessoas falavam assim, fica mal enrolação pro cometa. Sim, mas não é enrolação, o filme é isso, é a história das pessoas, né? Antes do cometa bater. Eu achei interessante. Eu Bruce Willis no Armagedon. Cometa. Em cima do estado no cometa. Armagedon, cara. Deus me livre. Último e-mail. Olá, nerds. Meu nome é Marcela. Tenho 23 anos de São Paulo. Adorei o Nerdcast sobre filmes após apocalipse. Muitas pessoas gostaram. O Tucano estava inspirado neste. Hein, meu Deus. A pedidos do Azaghal, caneladas sobre o filme Reign of Fire, o Reino de Fogo que eu falei. Alô, Tony, você realmente viajou que o cara fala no início do filme que os dragões comem as cinzas. Por isso ele queima as coisas. Aí ela botou aqui um texto, que é o texto do início do filme, realmente não tem nada disso. Então eu provavelmente estava errado. Porque ela... Ou seja, para ficar mais rápido, ela botou o texto em inglês, né? E aí, eles queimaram os dinossauros e as civilizações anteriores. E como tudo virou cinza, eles hibernaram esperando a Terra se popular de novo para comê-la. Então eles não comiam cinzas da galera, jovem nerd. Que idiotas, né? Vamos transformar tudo em cinzas, agora não tem mais nada pra comer. Qual foi a de transformar tudo em cinza, então? Barato? Porque eles têm aquela merda da garganta, eles têm que soltar. Solta pro ar, porra! Ah, depois, né, cara? Vai entender. É, vai entender que tem razão, né, cara? Tem... Muito bem, esses foram os nossos e-mails. Bom, vocês sabiam que fada, né? Conto de fadas. Que a gente, eu fui lá no Wikipédia, né? Saber, porque eu não sei muito sobre esta bagaça. Eu fui pesquisar. Não é nenhuma vergonha? A palavra fada, na nossa língua portuguesa, vem do latim fatum, que é destino ou fatalidade. Parece mais nome de peido, hein, cara? Atencio, né? Eu assisti há pouco tempo no Labirinto do Fauno, que é uma espécie de conto de fadas, né? Sim. É boa essa porra. E a fada é um bicho muito bem bom. Asqueroso. É. É nojento? É nojento. Ah, então vou ver. Mas é bom. É o filme fada, é muito, né? Bom, cara. Um dos melhores filmes que eu vi ano passado. Pra quem joga Changeling, cara, é exatamente o jogo de RPG, cara. É, muito bom. Eu gostei muito. Gostou, Zagal? Eu gostei. Muito bom, bom, extremamente, né? Violento. É nojento, é sujo, é gosmento, ele não ia gostar. Ah, sim, pô. E o Fauno, ele é extremamente articulado, né? E fala muito bem. Eu gosto de pessoas que falam com clareza. É, diferente da gente, né? Você se identificou, né? Não, mesmo, cara, porque o cara fala todas as palavras até o final. Coisas que só o Fauno e o Leônidas, né? O Merovingian também fala todas as palavras até o final. O Merovingian? É, do Matrix. Uma frase só sem respirar. Ah, tá. Sim, exatamente. Por que os contos de fadas são meio sinistros, né? Você sabe, né? Tem sempre aquela coisa meio estranha que a gente, quando é criança, não nota, né? Meio sinistro, né? Tipo, o lobo mal come a velhota, depois come... Ele come a Chapeuzinho Vermelho, né? É uma coisa meio bizarra, né, cara? Que existe uma confusão também de contos de fada com história infantil, né? Não. Isso foi uma adaptação para as histórias infantis. Exatamente. Eles inicialmente eram parte dos folclores locais, dos países europeus. Né? Exatamente. Os contos de fada, eles nasceram... Tem origem celta, né? Que eles nasceram na Europa Ocidental e, na verdade, eram as fábulas, né, cara? Uma das mais famosas é Beowulf, né? Que é, foi a primeira fábula... É contos de fábulas? O Beowulf é a primeira fábula que existe, que consideram, né, historicamente escrita, né? Porque antes eram tradições orais, né? Passava de pessoa a pessoa. É. E o Beowulf era realmente uma grande fábula que foi escrita no século VII. Na verdade, ela foi transcrita da tradição oral do Beowulf que já existia, né? Olha só, eu que sou ignorante nessa área, eu só sei que o lobo mal comia a velhinha e depois começou a comer a garotinha que era mais nova, essas coisas. Ah. Qual é a história do Beowulf? Ah, o JP sabe. A história do Beowulf vai ser contada posteriormente algum dia. Não, Beowulf é o cara anglo-saxão, herói, sai, enfrenta um monte de monstro. Eu não sei também. Agora, deixa eu fazer uma controvérsia aqui. Mais antiga do que a história do Beowulf são as histórias da Bíblia, né? Principalmente do Antigo Testamento, tipo a Arca do Noé, essas coisas que são bem mais velhas. Seriedade. Mas peraí, exatamente o que eu ia te falar. Só falando de fábulas infanto-juvenil, aí vocês vão começar a falar de Bíblia. Não, mas olha só. De fanatismo religioso. Não, que a gente tá cara, não, a gente tá falando de fábulas. O conto da Arca de Noé é uma grande fábula. Exatamente. Fanatismo religioso. Tem gente que acredita que aquilo aconteceu. É, exatamente. Aí que está o nosso ponto. Eu ia comentar o que o JP falou sobre a Bíblia, sobre o Antigo Testamento e tal, que são tradições orais, são fábulas, depois foram escritas, que, na minha concepção, são grandes fábulas, né? Ateu? Não, pagão. Sou ateu, tá maluco? Pagão. Eu não, vai queimar na pagão. Eu não sou ateu, rapaz, mas eu tenho você bom senso. Agora porque o Papa já foi embora. Eu tô percebendo que eu saí um pouquinho pra trás com o Papa aqui. Que isso, cara? Eu não... Porque você foi em algum encontro com o Papa, ô Jovem? Eu não, pô. Esse Papa não é brincadeira, não, cara. Olha só. Fala isso pra ele, o que acontece. Não, mas olha só, presta atenção. Realmente, né, você tem que encarar, né? Tem gente que acha que a Bíblia é um livro de história, né? Mas não vou contestar isso aqui, né? Mas justamente por isso que a gente não vai comentar sobre as fábulas da Bíblia e vamos adiante nas outras tradições que ocorreram. As fábulas, cara, eram histórias adultas, caso vocês não saibam. Elas não eram histórias de criancinha. crianças. Mas porque na época que elas foram concebidas e começaram a ser escritas, as crianças não eram crianças, eram pequenos adultos. É, exatamente. E ninguém ia perder tempo contando história pra criancinha naquela exatamente. Época, né? Exatamente. Exatamente. Pô, a criança não tá dormindo, dá-lhe uma porrada, ela vai dormir, né, cara? Cara, os contos, as fábulas antigas eram sobre adultério, incesto, canibalismo, exibicionismo, voyeurismo, estupro e mortes hediondas, sabe? É, tudo que a gente gosta, tudo que faz alegria, né? Praticamente um Quentin Tarantino, né? Eu com o Tarantino ia se dar bem nessa época. Qual era do canibalismo? O resto todo eu aceito, mas o canibalismo é meio complicado, né? Como assim? Você não conhece o Chapeuzinho Vermelho, cara? Canibalismo? Não. O lobo dá pedaços da vovozinha pra Chapeuzinho comer, cara. É mesmo? Ah, então tá aí. É. Matou o canibalismo. Porque olha só, na versão adulta do Chapeuzinho Vermelho, quando eu falei que ele troca a vovó pela garotinha, pela carne mais nova, porque ele literalmente fazia um negócio ali. Pois é. Não era assim, só comidinha, vou dar uma mordidinha na sua nuca. Não. O Chapeuzinho Vermelho tem várias conotações sexuais, né, cara? Ele comia a começar do cara mais velho, convencendo a menininha a fazer o que ele quer, né? É aquela história da balinha. Vem cá, que eu vou te dar uma balinha. Puxa essa pinta pra frente, que eu te dou uma balinha. A própria fato dela usar o chapeuzinho vermelho tem uma conotação com o ciclo menstrual, tem uma série de coisas envolvidas com... Que eu li que a chapeuzinho vermelho, uma das primeiras versões dela, ela fazia um striptease. Tirava roupa e pulava na cama com o lobo. As primeiras ou últimas, cara? Você sabe como é que a chapeuzinho vermelho conseguiu fugir do lobo, cara? Como? Ela tava na cama já com o lobo, né? Quando ela sacou que não era bem a vovozinha que tava ali... Não, peraí. Então, Chapeuzinho Vermelho, a história é mais baixa ainda do que a que a gente imagina. Por quê? Porque nas primeiras versões, ela fez um striptease antes de pular na cama com o lobo, adendo, o lobo estava fantasiado de vovozinha. Havia uma relação incestuosa entre a vovó e a Chapeuzinho Vermelho. Adorei. Incestuoso, pedofilia e geriatria. É lindo essa porra. Alguém tem esse livrinho? Tem que comprar esse livrinho. O que eu sempre me perguntei foi por que o lobo não comeu ela logo lá na entrada do atalho, né, cara? Teve que esperar até aquela cena toda com a vovozinha. É fetiche. Essa vovozinha, né? Fetiche dele. Ele não ia comer da forma gastronômica. Ele ia comer da forma bíblica. Querido, no meio da Floresta Negra, só tem o lobo e ela. Lobo aqui, cara, rapaz! Lobo, é o malandrinho da vila. Tá, e daí? Porque é o malandrinho da vila. Independente, cara, se for da outra forma que você tá falando, o cara pode fazer isso num arbustozinho, cara, por trás do arbusto, cara. Não precisa ser na casa da vovó, né, cara? Ai, meu Deus. O cara é um taradão que queria passar a família toda. Mas, querido, ele já tinha passado na coroa. Não. E o complexo. Caçador é o quê? Faca fora. Tô faca fora, exatamente. É o cara que liga, que toca o telefone, que toca a campainha. É, oi, vive um jogo na tua casa. Qual é da mamãe também, né? Vai entregar comida pra sua avó, sozinha, na floresta. Não devia ser mãe dela, cara. Devia ser sogra. Bela Adormecida também, o príncipe estuprou ela durante o sono e ela ficou grávida do cara, né? Nas versões, aonde, cara? As versões mais antigas dos contos eram adultos, cara. Entendeu? Você conhece essas histórias sinistras que você acha que tem um pequeno toque sinistro nelas? Na verdade, histórias que foram muito abrandadas para o público infantil, que eram histórias adultas sinistras. Foram abrandadas na França, ainda no século XVIII, XIX, sei lá. E depois, quando a Disney comprou os direitos autorais, sacaneou de vez, né, cara? Aí começou a tirar a vovozinha viva de dentro da barriga do lobo. É, exatamente. Coisas absurdas, né? Ah, mas você para pensar. Branca de Neve, com aqueles 7 anões, não sei quantos anos, no meio do nada. Meu irmão, não sobrou um. Cara, óbvio, pra começar, não. A Branca de Neve era negra. Você tá falando a versão com costinha, cara. Só pode ser. Tá muito boa, né, aquela... Adele Fátima. Tá vendo? O JP é um repositório de conhecimento. Até porque tinha um cara que era meu vizinho lá na loja do Leblon. que é isso? O nome do filme é Histórias que Nossas Babás Não Contavam. Exatamente. Costinha é o Caçador. Tinham 7 anões e um dos anões era gay. Era gay. Bate na bundinha, né? Fala, aqui ó, nunca mais. Lembra disso? Quem era? Era o Dengoso? Ele fica com sumis foda da mulher. Porque até então ele era a alegria da galera, né? Aí mudou só alguma coisa. A gente falando aí da questão de estarem abrandando as histórias, na Branca de Neve aconteceu o seguinte: nas versões iniciais, não era a madrasta que mandava matar a Branca de Neve, sim a mãe dela. A mãe dela que tinha ciúme da menina e mandou matá-la. Mas depois, pra ficar mais comerciável e tudo mais, virou a madrasta. Acho que a história é essa do estupro, cara. Não, esse é da Bela Adormecida. A Branca de Neve não é a Bela Adormecida. Não. Porque a Branca de Neve também adormece depois não, que ela come a maçã. Não, ela morre. É, enfim. Necrofilia, aquele príncipe vai beijar um cadáver, maluco. Não, ela não morre, seu doente. Morre, eles botam ela numa urna lá, morre. Tá bom, então deixa eu ver se eu entendi. Os 7 anões que não têm tecnologia fazem uma urna de vidro, um campo de êxtase, e ela fica ali sem decompor. Ela... Mas ela, por isso que ela morreu. Ela não decompôs. A Branca de Neve morreu, rapaz. E o cara ressuscita ela. Ah, tá. E... quem não morreu foi a Bela Adormecida, que caiu na maldição lá, encostou no na agulha lá do novio da máquina de tear e dormiu. Aí o enfermeiro olhou, falou, pô, aqui tá mole, deixa eu dar uma aliviada e bum. I'm bother, I'm hit, fuck. Aí, tá vendo? Exatamente, tô te garantindo. Que horror. Século XVII, na França, um camarada chamado Charles Perrault, que foi um grande escritor, começou a abrandar as histórias sinistras e começou, ele reescrevia histórias como Cinderela, que ele baseou num conto italiano chamado Gata Borralheira. Fez a coisa mais tchananã, como a gente conhece, né? Aquela coisa das três irmãs mais, da fada, do desejo, do sapatinho de cristal, etc. Escreveu também o Gato de Botas, que é uma história muito famosa. Temos o Gato de Botas aí no Shrek. Basicamente, a história em que o pai tinha 3 filhos e ele tinha 3 coisas que ele ia dar de herança para os filhos. Tinha um moinho, um burro e um gato. Aí o filho mais novo ganhou o gato. Ficou putaço, que sabe, os outros pô, ganham um burro, que dá mais dinheiro, o outro ganha um moinho, melhor ainda. Só que o gato falava e tal, bababá, e o cara... Sabe? Usava botas. Pois é. Será que quando ele tava escrevendo, ele já pensou que um dia o Bandeiras ia assumir a voz do personagem? Não? Pois é. Esses contos começaram a ganhar uma parada que eles não tinham antigamente, que era as histórias sobre heroísmo, né? Os problemas existenciais e os finais, né? Que sempre que passava uma mensagem positiva e tal, etc. Né? É muito interessante. Ou não. E depois, no século XIX, 200 anos depois, esses livros, essas histórias já envelhecidas, mercadores de rua começaram a vender esses livros muito baratinhos. E aí a parada... Ela armou a banca de camelô lá em Paris. Exatamente. Cinderela por 3 reais. Exatamente. Aí foi o boom que as histórias, realmente, no século XIX, as histórias infantis de fábulas ficaram extremamente populares. Né? E aí foram sofrendo mais alterações com o passar dos anos, etc. Mas basicamente foi essa a trajetória da parada. Que beleza. Em 1812, dois camaradas chamados Jacob e Wilhelm Grimm, os irmãos Grimm, que são famosões, eles começaram a trazer de volta os temas adultos para as histórias. Eles começaram a reescrever algumas histórias e também a escrever as próprias histórias infantis. E no espaço de 10 anos eles publicaram 100 contos. E aí são os famosões Rapunzel, Branca de Neve, Alfaiate Valente, lembra? O Ganso de Ouro, A Bela e a Fera... O Alfaiate Valente foi aquele que o Mickey Mouse usou. Exatamente. Tu lembra? Ele amarrou o sapato do gigante, o cadastro, né? Quando o gigante caiu. Exatamente. Tu lembrou? Eu tinha uma dessas paradas de tipo, você botava no olho e ficava passando quadro a quadro. Eu também tinha isso. Tu tinha, era dessa historinha do Alfaiate Valente. Esse conto, por exemplo, da Cinderela, ele tem uma podridão aí, né, cara? Tem, a mulher fica séculos na torre sem tomar banho. Cinderela, maluco. É do sapato. Cinderela do sapato. É da abóbora. É verdade. O cara devia ser um podólatra, né, cara? Por quê? Peraí. O cara do pé, o príncipe maluco na cidade inteira do pé do sapato. Peraí, você sabe o que é um pedólatra? Cara, que é um podólatra, né? Sei, o podólatra é o que gosta de pés, o pedólatra. O é mesmo? É o inverso. É o inverso. Hã? Pedólatra é uma cu por pé. Podólatra é o cara que. Direto do Wikipédia. Podolatria é um tipo particular de fetiche cujo desejo se concentra nos pés. No Brasil, o fetichista de pés é normalmente reconhecido pela expressão podólatra. Deve-se ter cuidado para não confundir o termo com outro muito parecido, mas de sentido completamente diverso. Pedofilia, atração por crianças. Os irmãos Grimm também escreveram ou reescreveram, isso eu não sei, o João e Maria. João Maria é uma história que eu ouvi muito. Como é que é? Hetel e Gretel. Ah, sim, os nomes originais. João e Maria são aqueles irmãos que vão pela floresta, é isso? Exatamente. Eu sempre pergunto, por que que esses dois putos saíram pela floresta jogando pão? Porque, irmão, é criança é merda, né? Criança é uma merda. Você fala, não faz, faz. Eu nunca lembrava, simplesmente eu sabia que eles saíam e botavam pão. Assim, vamos da floresta, né? Marcaram nossa trilha com alimento, né? Exatamente, entendeu? Olha, filho, essa aqui é a Floresta Negra. As pessoas entram e não saem. Então você faz o seguinte: você faz a merda que você quiser. Você caga na meia e gira no quarto. Tudo bem, deixa. Mas não entra na Floresta Negra. O que o puto pai? Na Floresta Negra. Por que que fez? Ah, sei lá. O João e Maria é uma história meio boba, né, cara? Os caras vão lá comer doce, pô, assim. Não, mas... tinha padaria lá na cidade dele, uma porra. Que eles são presos pela bruxa, né? E ela fica botando comida pra eles acordarem. É, ela tinha uma casa de doces, né? E já é totalmente inverossímil, por favor. Porra. Uma casa de doces, você diz, uma casa construída com doces, não que vendia doces no meio da festa. Exatamente. O que alguém deve ter entendido errado, né? A mulher vendia doce, na verdade, e alguém falou casa de doce, e o cara interpretou como uma casa feita de doces. A bruxa acho que era meio idiota, porque não tinha um negócio que o garoto botava um graveto, sei lá, pra fingir que é o dedo dele, lembra disso? Pra ver se ele engordava. Eu tenho um amigo que engorda só no tronco, não engorda no braço, nem nas pernas. Esse cara ia ficar a vida inteira, ia morrer de colesterol, e a bruxa nunca ia saber que ele tinha engordado. Porque a bruxa era míope, cara, ela tinha que ficar pegando no cara pra saber. Ela pegava. Ela via pelo dedo, não era ela isso? Ela não enxergava direito, né? Ela pegava o dedo pra ver se tava tudo ok, né, cara? Se fosse, vamos dar uma zoada na bruxa, cara. O problema seria se botasse pra fora, ela dava uma pegadinha. Ai, meu Deus, como você tá engordando rápido, garoto. Quem quer isso aqui? Esse é um problema, mas tudo bem. Eu nunca vi o final dessa história, eu dormia sempre. Como é que termina? Não tem fim. Claro que tem. Tem fim, ótimo. Tem fim sim, cara. Não é o caçador? Dá o fim que você quiser. É o caçador, cara, você ganha muito bem, cara. Porque ele aparecia em todas as histórias pra salvar no final, né? O caçador não entrava, dava um tiro nos cornos da bruxa? Você acha que foi assim? Não sei. Foi assim. Essa bruxa fez um jantar com as crianças, é isso? O caçador. Ai. Você acha que o caçador tava envolvido com essa galera pra pousar de herói? Eu acho que o caçador tinha algum esquema com o lobo mal. Então, essa aqui é a teoria. Porra, peraí. Como ele tinha um esquema com o lobo mal? Ó, você faz o seguinte, você vai lá, faz as carnes da velha, depois come ela. Aí você faz as carnes da menininha, depois você tenta comer ela. Eu chego aqui e te dou um tiro, pô! Cara, que porra de esquema é esse? Se a Chapeuzinho Vermelho já tinha pulado pelada na cama, o lobo não deve ter perdido tempo, né, cara? E pra não sair e pegar um processo foda de pedofilia, o caralho, entra o caçador na jogada. Aí dá um tirambaço na lata dele, decepa ali a cabeça e fica tudo por isso mesmo. Mas ele não pegou o processo. Ele passou numa lobo, usou, sei lá, bala de festim, sacou? Mas ele abre a barriga do lobo pra tirar as pessoas. Tirar as pessoas, cara, isso é Disney. Por que? Na história normal é que ele matava e embora. Ele come de verdade a velhinha e dá uns pedaços dela até pra Chapeuzinho Vermelho comer, cara. Meu Deus, Dr. Hannibal, né? Abre a porta da cozinha e tá a vovó assim, um tampão. Ai, hello, Clarice. Rapunzel é dos irmãos Green também, não é? Rapunzel. Eu não sei se eles reescreveram ou se escreveram originalmente a Rapunzel. Rapunzel, qual era da Rapunzel? Ela era uma pessoa presa, era isso? Não, antes de mais nada, eu vou dizer um negócio. Eu já peguei uma mulher por causa da Rapunzel. Ah, meu Deus. Foi lá em Minas, numa cidadezinha lá de Minas, cara. Eu cheguei e tal pra uma festa, um churrasco, agora não lembro o que era. E antes de entrar, tocou o telefone. Eu fiquei falando no celular na entrada da casa, né? E demorou um pouco a ligação e tal, não sei o que. Quando eu olho pra cima, tem uma menina na janela que manda: você não vai vir, vai entrar nunca, não? Eu falei: então joga a trança que eu subo, né? Aí ela fingiu que ia jogar a trança assim. Ela fingiu que ia jogar a trança assim. Eu saí e depois peguei. Mulher era até bonitinha, cara. Presença de espírito, admirável, JP. Bonito, tá isso. Admirável, bacana. Eu não teria feito isso. Eu certamente teria peguejado. Vovózinha, tu nunca pegou, não. Vovózinha. Não, já peguei, vovózinha. Já peguei, vovózinha. Agora só tem que contar. Já, você sabe dessa história. Eu tinha 19 anos e me envolvi com uma senhora de 36. Pô, que já era avó? Não, mas porra. Aos 36 ela já era avó, cara? Aos 19 anos ela praticamente, né? Podia ser minha mãe. Não. Isso não se configura com uma vovozinha, cara. Não. Então tá. Ah, configura, porque a Melanie Griffith tem 36 anos. Ah, não. Não, ela não. A vovozinha é uma termo, forma, né? Amorosa de chamar uma pessoa que é decadente. Não, vovozinha, eu tô vendo uma pessoa caquética, né, cara? Exatamente. Mas olha só, querido, veja bem, ela tinha 36 anos, mas você não está vendo em momento nenhum eu dizendo que ela estava bem conservada. Não, ela é ex-namorada do Bandeiras. É o Gala Podre. Agora, falando em Rapunzel, a Rapunzel tem seu lado terrível também, né? Tem ela de lésbicas e, enfim, porrada de coisa. É, a mulher que prende a Rapunzel, ela ia visitá-la todo dia, né, cara? Pra fazer o quê? E aí o príncipe chegou, viu, seguiu essa mulher até a torre da Rapunzel e tal, e passou o príncipe a comer a Rapunzel. Mas peraí. E a Rapunzel era bobinha, né, cara? Sabe como é que a mulher que... Não sei se era bruxa, o que era que aprisionava a Rapunzel, que ela descobriu que ela tava dando pro príncipe. A Rapunzel perguntou pra ela por que as roupas na cintura dela estavam ficando apertadas. Ela tava grávida, né, cara? Ah, sim, verdade. Aí a mulher zoou o príncipe, que ficou cego, cara. O cara caiu nos espinhos. Cego, como é que é? Ela cortou as tranças, aí o príncipe foi subir e ela largou no meio do caminho. Ela largou e o príncipe caiu nos espinhos e ficou cego. Ficou cego. Ah, eu lembro disso. Muito sinistro. Uma foda. Olha só. Príncipe, você entenda como quiser. Um cara que tá no meio da cidade, aí vê uma mulher passar e resolve seguir pra ver qual é... Se o cara tiver um cavalo branco, ele já pode ser considerado um príncipe, cara. Não importa qual seja a ocupação dele. Qual o seu cargo, príncipe? O pai da literatura infantil, o dinamarquês Hans Christian Andersen, todos devem conhecer. Se não conhecem, são obrigados a saber quem foi esta pessoa. O maior escritor de histórias infantis, cara. Entre 1835 e 1872, ele publicou coisas como A Nova Roupa do Imperador, O Patinho Feio, Os Sapatinhos Vermelhos, A Pequena Sereia, A Princesa Ervilha, que é, assim, todas as... Ervilha? Que isso, cara? Todas as megas... Que porra é essa? As histórias dele, cara. Princesa de Ervilha? Ele era um frágil príncipe. A Pequena Vendedora de Fósforos, etc. Bom, o... Hã? Vocês não conhecem porque não fizeram um filme da Disney ainda. Eu não tive infância, cara. Não, o Patinho Feio eu conheço. Cara, o Patinho Feio é uma das histórias de maior moral ética que... De foda

história, na verdade, acabou... é uma história idiota, porque um pato não tem nada a ver com um cisne, cara. Porra, você não está entendendo o simbolismo da história. Eu vou escrever a história, o gatinho feio. O gato que nasceu no meio de um cachorro. Ah, mas, cara, que história idiota, cara. Que isso? Botou... Não fala isso, cara. Quem é que botou o ovo do cisne lá no meio do cachorro? Cara, olha só, a história é uma idiotice do cara. Primeiro, o filho da p*** fez isso, botou o ovo no meio do... Como? Aconteceu, como? Isso, cara. Tudo, olha só, história bonita porque o cara não fez nada, a vida inteira foi zoado, nunca se levantou, nunca enfrentou. Aí um exato dia o destino fez o cara é ficar mais esguio. Pronto, resolveu. Ah, vai pro cara. Concordo com gênero, número e grau com a Azaghal. Ah, a vida é ruim, a vida é triste. Eu sou feio, eu sou esquisitinho. Ah, meu Deus. Irmão, levanta e parte pra dentro. Ah, mas eles são seis. Vai apanhar pra caralho. Mas pega o mais fraco e mata de porrada. Mas faz o... Porra, agora fica reclamando que era um cisne, ele era maior que um pato, cacete. Pior ainda. Ele já sabe que eles são pós gigantes da turma enorme. A história do patinho feio é um cara que era fudido, era escrotizado, aí um dia ganhou na loteria. Agora não. Olha só. Eu acho melhor a gente mudar de fábula com a Azaghal ficando nervoso, cara. Why don't you sit right back and I may tell you a tale of three little pigs and a big bad wolf. É, falando do lobo também, esse mesmo lobo aí que comeu a vovazinha, ele depois foi contratado pra fazer aquela história lá dos três porquinhos, né? Pois é, é isso que eu tô falando, eu achava, será que era o mesmo lobo sempre? É o mesmo lobo, ele foi, é o mesmo ator. É um crossover entre as histórias, né? Esse lobo maldito. É um cara que tentava, se ele se dá bem, se não tira, ele vai conseguir ainda. Os três porquinhos é uma história que também... Não tem caçador não, né? Não tinha, né? O porquinho fazia a primeira casa de palha, e aí o lobo falava, e os outros zoavam, ó, aí, casa de palha, uma merda e tal, foda, né? Chegava o lobo... Aí o lobo chegava lá, soprava a casa de palha, né? E aí ia pro caralho da casa. Aí o porquinho corria pra casa de madeira, que o outro que deu mais trabalho, né? Isso. Aí lá soprava a casa de madeira. Ia pro caralho da casa de madeira. Aí eles iam pro irmão mais inteligente, com mais dinheiro, né? Com mais dinheiro, exatamente. Essa história não tem nada de maneira, é biscrutidão. A moral da história é: não seja um fudido. Nunca. Senão o nego vai comer o teu rabo. Eles vão pra casa do primo rico, né? Primo rico, primo pobre. E que construiu de tijolo, né? Aí o lobo vai lá, bobão. Não consegue soprar a casa de tijolo. E aí o que acontece? Ele se acaba. Pois é, o que acontece? Ele se acaba e não consegue. Ele vai embora? Morre? Ele tenta entrar pela chaminé e aí cai dentro num caldeirão de água fervendo que o porco botou embaixo. Ah, olha aí, cara. Aí, muito bom, verdade. Agora, a história dos três porquinhos. É que se dá, a história é uma merda. Mas o melhor dela foi que ela gerou uma música fantástica, né? De heavy metal. Chama Three Little Pigs. Caraca, você lembrou, eu ia falar disso, cara. Eu não gosto de... maravilhosa a música, né, cara? Eu não gosto de heavy metal, mas eu adorava esse clipe porque ele era todo em stop motion, né? Animação. Mostrava, né? E no final pinta o Rambo pra matar o lobo. Tu lembra no final do clipe? Exatamente. O Rambo entra e metralha o lobo. É, muito bom, cara. Que o lobo ficava open, open, open the door, alguma coisa assim, né? E os porquinhos, lobo, lobo, lobo, lobo. Muito maneiro, cara. É que é os porquinhos. Tá, faz de novo, por favor. Faz o porquinho pra gente ver. Você pode repetir aí na edição. Lobo, lobo, lobo, lobo. Era bom, era muito bom. Como é que era o nome dessa música, você lembra? Three Little Pigs. Ah, diga-se de passagem, um dos porquinhos era o maior maconheiro, né, cara? Ele tava na casinha fumando maconha. É, exatamente. Possivelmente, cheio de palha. Agora tem uma coisa que eu nunca entendi. Por que o lobo não comia os porquinhos enquanto eles estavam se deslocando de uma casa para... É, pois é. Na versão mais sinistra, quando ele sopra a casa e a casa destrói, ele come o porquinho. Não. O porquinho não fode pra outra. Não tem versão sinistra dos porquinhos? Tem, não, mano, tem. Todas tem versão sinistra. O problema do local é que ele não trabalha com um parceiro. Verdade. O cara tinha um fôlego do caralho. O cara derrubou a casa de madeira no sono. Tá de parabéns. É verdade. Uma disposição do cacete, com a velha lá, a vovózinha. Se o cara tivesse um parceiro, meu amigo, ninguém segurava o lobo. É verdade, ninguém. É verdade. Quis trabalhar sozinho, se f*** assim. Lewis Carroll, pseudônimo de Charles Dodson, que escreveu a maior loucura de LSD dos contos infantis, que é Alice no País das Maravilhas. É, esse cara usou drogas pesadas. Mas essa é a única que eu gosto. Ah, claro. Ele escreveu a Alice tem e... Tem de tudo, né? Ah, tem de tudo. Aquilo ali é o festival qualquer nota foda, né? Vamos ver o que vai dar nele. Vai, vamos indo. Eu vou escrever. Nem a versão da Disney escapou, né? Porque, pô, se você pegar o desenho da Disney, você vê um monte de sacanagem lá. Ah, é, pode escrever. Mas tinha um filme também, não tinha? Tinha um carinha de ouro. Não, mas tem uma versão da Disney que o. Né, que o como é que verdade, é o. Verdade. O Leão Marinho come as ostrinhas. Como é que é? As ostrinhas bebês, não é isso? Vocês viram? Lembra disso? Não lembro, cara. Não lembro. Eu lembro do Chapeleiro Louco. Cortem as cabeças também, eu lembro, mas é tão viagem que... Eu lembro de um gato que fumava narguilé e ia sumir. É, com aquele sorriso tipo, vou te comer mais tarde. É assustador, né? É assustador. Daí ela segue, né, o coelho, toma uma poçãozinha, fica pequenininha, entra na porta, vai pra um mundo de maluco. A poção era aí, tava aí, era a poção. Tomou um ácido forte. Mas o tamanho já te ensinou que você não deve tomar nada? É, pois é, exatamente. Essas histórias... O coelho chegou pra ela, deu uma poção, não foi isso? Não, o coelho foi. Se mandou, ela viu a poção lá, alguma coisa assim. Acho que foi o gato que botou pilha, não foi? Pra ela tomar a poção? Não. Não foi? Não lembro mais. O gato de... maluco. Não, eu acho que ela não vai atrás do... Ela segue o coelho. Né? Ela sai seguindo o coelho. Sai seguindo o coelho. Tá em todos os filmes, todos os seriados, pra gente saber disso. Mas ela segue o coelho por quê? Não é porque o gato dela sumiu? Eu sou a merda. Ela segue o coelho porque eu sou a merda. Olha, minha filha, não segue aquela porra daquele coelho maluco ali. Pronto. É isso que ela vai fazer. Vai seguir o coelho, é foda. Não pega esse cogumelo e lambe esta porra. Aí a criança vai... Aí fica pequenininha, entra na porta e dá merda que dá. A criança é uma foda. Mas e aí? O mundo louco, tem o chapeleiro, tem o chá, tem a rainha de copas... E um milhão de cartinhas, soldados. Não encontra o coelho tomando chá. Encontra? Mais um chá alucinógeno. Quer dizer... É verdade. É. Nego vê que ela tá começando... Aquela fuma narguilé com um gato que some. É realmente, cara. É um entusiasta das drogas, cara. É. Total. As cartas do baralho é pra raspar, pra fazer aquela lagarta de cocaína. Ainda rola no espelho, não rola no espelho? É o segundo livro, a continuação, Alice do Outro Lado do Espelho, ou Alice no País do Espelho, conhecido. Aí. Não satisfeito. Mas ela foi experimentar uns produtos novos. Mas o Carroll, cara, ele era considerado um pedófilo platônico. Que ele tinha, durante a vida dele, tirou várias fotografias de seminus infantis e tal, etc. Eu li sobre isso há algum tempo. O cara era loucaço, cara. Muito doido. Eu li sobre falando, as fotos do Lewis Carroll, não sei o que, vão ser expostas no lugar tal. Exatamente. Ninguém... Como obras de arte. Eu falei, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Obras de arte. Nós estamos no... em que estamos caçando os pedófilos até debaixo da cama. Exato. Mas vamos pôr as fotos do Lewis Carroll, porque são obras de arte. Pois é, né? Não, meteoro, né? Não chega essa porra, né? essas histórias infantis tinham, né, a jornada de quatro etapas que o nosso amigo Vince Glotto conhece muito bem. Algum arquétipo? Que eram, né, a primeira etapa das histórias, normalmente, a travessia que leva o herói ou a heroína numa terra diferente, marcada por acontecimentos mágicos ou criaturas estranhas, olha aí, Alice no País da Maravilha. Aí depois tem um encontro, que é uma presença diabólica, né, o vilão e tal, ele faz a aparição, tem o seu plano, etc. Aí tem a conquista, o herói mergulha numa luta de vida ou morte e tal, e vence. E a celebração, que normalmente é um casamento, uma reunião de família e tal, barabá. Dançam em volta do corpo da bruxa, coisa assim, sabe? Basicamente, a pequena estrutura de quatro etapas dessas histórias, dessas fábulas, que nós podemos encontrar em diversos filmes que nós gostamos e... Exatamente isso que eu ia falar. Você pode ver, o Retorno de Jedi acaba com o quê? A festinha. Né? Exatamente. Começa com o cara saindo lá do deserto. Indo... Exatamente. Aliás, é espetacular, né? O cara viveu no deserto, muito bem posto, aliás, outro dia lá no Jovem Nerd. Eu vivo numa fazenda que não tem planta, faz tudo... Aí o cara sai de lá, vai para os rebeldes e o nego fala: irmão, ainda bem que tu chegou, tá aqui tua caça, só tem 18, tá, mas toma cuidado, vai lá, leva essa porra, tudo bem, deixa eu falar, vai. É, exatamente. É que nem aquele filme Independence Day lá, que os caras atacam lá com F-16. Ah, a gente tem aqui uns F-16, a gente vai dar na mão de vocês aí. Ah, caralho, alguns. Você faz o quê? Eu sou fazendeiro. Beleza, pega aquele ali. E se joga na nave lá. Mas você sabe, tá, que a versão original... Depois a gente se fala. A versão original do roteiro e foi filmada, aquele maluco lá do Independence Day, ele tava no avião que ele usava pra fazer detetização nos campos, que era um monomotor desses antigos. E ele se jogava... Ele destruiu a nave com o monomotor? Ele se jogava com o monomotor lá, só que os caras mudaram depois. Você vê o DVD, a versão especial do Independence Day, tem essa cena... com ele de monomotor. Só que aí, nego... Mas não é só ele, cara. Todo mundo que tava lá era... Enfim. Não, eu sei. Eles fizeram... Não, mas aí eles fizeram aquela desculpa. Ah, vamos chamar pessoas que têm uma experiência com voo e toma aí o F-16, né? É. Exatamente. Bom. Pinóquio foi publicado em série no jornal italiano. Em 30 e tantos episódios lá. Aquele negócio, você juntava o selinho. Que era uma tirinha? Tirinha, tipo Calvo? Não, um conto. Era publicado um capítulo cada semana. Mas foi escrito pro jornal. Foi escrito pro jornal, depois eles encadernaram e fizeram um livro e lançaram depois. Nada mais justo. Juntava o selinho todo domingo. Junte o selinho. E leve o Pinóquio encadernado pra casa. Certo. Aí eles escreveram a história de um cara que era de pau, é isso? O cara que era de quê? Pau. É. Era um boneco, como antigamente os brinquedos, né, eram feitos. De pau. E o boneco Pinóquio queria ser um real boy. I'm a real boy. Cara, olha só, você é um garoto de pau, certo? Seu nariz cresce infinitamente quando você conta uma mentira, presta atenção nisso. Você não precisa comer, porque você é de madeira. Você vai envelhecer muito mais vagarosamente que a pessoa normal. Você não caga. Pra que, cara, você quer virar um ser humano, cara? Pô, cara, mas essa é a grande premissa da história da criação, querer se transformar no criador. Isso é uma idiotice. Ele queria ter emoções, cara. Ele queria ser uma pessoa de verdade. Tanto tinha que ele queria ser gente, porra. Se ele não tivesse emoção, ele tava se fuder. Então, mas... Eu acho isso um aqui. Eu tenho uma parada maneira pra contar sobre o Pinóquio. Eu fui a uma peça do Pinóquio. Teoricamente era um Pinóquio pra uma versão dele mais moderna, né? Pior que o Pinóquio era bebum e tal, não sei o quê. Que isso? Mas o diretor era aquele Moacir Góes, saca? Um barbudinho. E aí, cara, a ex-namorada do meu primo... Ai, começou. Ela trabalhava nessa peça, cara. Aí, beleza, tô lá na peça, não sei o quê, Pinóquio bebum, sacaneando, não sei o quê. De repente, abre um baú enorme no meio do palco... E pinta a ex-namorada dele dançando pela dona, cara. Isso. Caraca. Aí sai de lá já ligando pro meu primo, né? Aí. Pô, por isso eu não queria muito que eu viesse na peça. Qual foi, Edu? Porque eu tinha perguntado pra ele se a peça era boa, se valia a pena. Ele falou, vale e tal. Mas não foi muito entusiasmado, sabe? Pô. E era boa a peça? A peça é mais ou menos, né, cara? Mas valeu pelo susto que eu levei, né? Valeu pela nudez. É. Ah, e quem fazia o Gepeto era o Visconde Sabugosa, aquele puta cara, como é que é o nome dele? Uhum. Aí no Pinóquio tem uma história de uma baleia, né? A baleia? Tem baleia? Tem, a baleia come o Gepeto. Caraca, eu nunca cheguei nessa parte. Como assim? Como assim? O Kobilek não é uma história tão longa assim, né, cara? Não, é sério, cara. A Pinóquio, pra mim, era só o moleque que queria virar, que cresceu o nariz e queria virar um garoto. Tem uma baleia como um Gepeto, que loucura. É Phoebe, essas histórias são Phoebe, né? A sua mãe desligava antes do final horrível, é isso? Então, estilo Bambi, né, cara? Que metade das crianças não sabe que a mãe do Bambi morreu. Exatamente. Então, o Pinóquio, ele quer virar um real boy, uhum, garoto de verdade, entenda isso como você quiser. Aí ele vai e entra num circo, numa porra dessas, e aí vira um burro. Tem um negócio desse? Ele vira um burro de madeira? Um burro de verdade? Normal. Queria virar uma criatura viva, transformar ele num burro. E aí dá um flash de memória, eu não lembro o que acontece, e ele tá dentro da barriga da baleia com o Gepeto. Caraca! Faz muito sentido, o cara virou burro e vai pra barriga da baleia, muito justo. É intuitivo. Você dormiu aí nessa parte. O Gepeto tava catando o Pinóquio, eu não sei por que, cara. Madeira boia, ninguém precisa se preocupar. Mas, eu sei que a baleia espirra, porque sei lá, cheira pimenta, e ele sai pelo aquele buraco, e no final o Pinóquio vai pular fogueira e morre queimado. Não, que mentira. Escuto, cara. Ai, ai. Não, no final ele vira um garoto de verdade, não vira? Pelo amor de Deus. Grande merda. Agora o navio não cresce mais, vai tocar punhado. É isso. João e Pé de Feijão é uma dessas histórias, cara, que não tem muito moral, né, da história, né? Não, é sininho. O João... se deu bem, então, à custa dos outros. Ele roubou o gigante, exatamente, né, cara? O gigante se fudeu. Ele roubou e matou o gigante, né, cara? Ele é um filho da puta, João, né, cara? Ele não chegou a matar o gigante, né, mas o... Matou o gigante, não, cara? O gigante morreu porque tava atrás dele e caiu. Ah, o gigante ia descendo o pé de feijão, ele derrubou o pé de feijão e matou o gigante, cara. Ah, é, pode crer, ele derrubou o pé de feijão, pode crer. Eu achava que o gigante... Quer dizer, eu vi a versão o cara invade a casa... Invadiu a casa do gigante. Tava na boa. Tava boa, malandro. Tava na boa, tava sozinho lá na boa, comendo. Vem a porra do moleque perebento, fudido, invade a casa do cara. Uhum. O resto maluco do cara. Vai pra cidade com uma vaca e volta com 3 feijões mágicos. Apanhou pra caraca em casa, né? É porque ele esqueceu de cortar pote de cola que ele trocou aquela porra daquela vaca. Não. Sabe como é que aconteceu? Ele, na verdade, ele foi naquele programa do Silvio Santos, que troca uma geladeira pro peixe, o cara troca. Meu Deus. Troca a vaca pelo feijão, o cara troca. Mas aí voltou, apoiou em casa. Aí ele roubou a galinha dos ovos de ouro, não é isso? Ele rouba a galinha dos ovos de ouro, do gigante, e foge pelo pé de feijão. Exatamente. O gigante foge atrás e ele vai com um machado e derruba o pé de feijão e mata o cara. É verdade. Você sabe que eu acho que eu vi um desenho animado que é isso que eu tô me enganando, que o gigante tropeçava e caía, que eles tentaram dar uma brandada aí. Eu esqueci com o Pernalonga fez sacanagem com o gigante. Não, o Pernalonga deve ser vestido de mulher e... Vestido de valquíria, né? Vestido de valquíria. Agora, o gigante a gente pode botar na mesma categoria do lobo, né, cara? Que ele só entra na história pra se fuder. Claro. Exatamente, no alfaiate valente também se... O Rei Arthur é uma das primeiras fábulas. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu historicamente em volta. Também é outro cagão, né? O quê? Por cagão, a vida é uma merda, eu sou um fudido. Sei o quê, garoto? Pô, segura aqui, palmilha essa espada aqui, que sua vida melhora. Eu sou o cara, eu sou o Rei Arthur. Mas aí, pelo menos, uma oportunidade dada a todos, cara. Quem conseguisse tirar a parada, e ele não ficou agora sorriando tudo, assim, se fudeu, né? Ele virou, é, e guerreiro. É, e ele se fudeu também na vida depois, cara. Foi traído pela mulher, traído pelo filho. Só pelo melhor amigo. Exatamente, pelo lance, o grande filho da p***. Tinha um tal de Merlin pra zucrinar a vida dele, né, cara? O Reatu tem evidências de que ele existiu, né? É, não tem evidências. Não tem... Evidências não, você tem alguns indícios, pessoas que eram... É indício, a palavra certa. Indício, exatamente. Né? Existe um evidência que existia um líder dos britânicos que se chamava Arthur, pela quantidade de gente da geração seguinte, exatamente, que se chamava Arthur também. Isso é um dos indícios que esse era o nome dele. Exatamente. E que combateu as invasões saxônicas. Né? Perdeu, o mais bacana da história do Rei Arthur, eu acho, que é o fato de que ele não morreu, né? Ele vai voltar na hora de maior necessidade da Grã-Bretanha. Isso, eu acho isso bacana. É, ele foi ferido mortalmente e levado para Avalon, né? No barco. Inclusive tem uma história em quadrinho muito bacana da década de 80 que se chama Camelot 3000. Muito boa. Vocês vão lembrar. Muito bacana. Preto e branco. Que ele volta pra ajudar a Inglaterra, acho que numa invasão alien, alguma coisa assim. Exatamente. Mas é bem bacana a história. É bacana. Que a Morgana, ela tem um vírus nas costas, assim, tipo uma pestilência. É, isso aí. Isso aí. É bem bacana. Pra quem quiser... se deleitar com coisas muito boas sobre a lenda do Rei Arthur, o filme Excalibur é um au concours, né? Excelente filme sobre a história mais lendária do Arthur, né? A espada, a Dama do Lago, etc. E, claro... Leiam as Crônicas de Arthur do Bernard Cornwell, quem ainda não leu. Pra quem não sabe, o Bernard Cornwell é o escritor. Se você é nerd, você tem que ler esse cara. Você é obrigado. Tudo bem, você já leu Tolkien. E aí você pergunta, o que mais eu posso ler? Bernard Cornwell. Todos os livros do cara são f***. Essas Crônicas de Arthur, ele reescreveu a história, a lenda do Rei Arthur, sob um pano de fundo histórico. O que aconteceria se fosse realmente verdade? Então ele pega toda a situação política da Inglaterra invadida pelos saxões, na época, lá pro ano 500 depois de Cristo, e ele cria um cenário de como teria sido a vida do cara se ele fosse um personagem real. Então não tem espada que sai Dama do Lago, sabe? Não tem essas magias loucas, etc. O Merlin não é um mago, ele é um druida, né, cara? É algo que existiu, uma religião de tradição oral também que existiu entre os britânicos, entre os celtas, né, que tinham, quer dizer, um feitiço, na verdade, o cara pega a cabeça, ferve num caldeirão, bota numa estaca e cria uma cerca fantasma, e as tropas têm medo de atravessar. Então, quer dizer, a magia tava mais aí, né, na cabeça das pessoas. Muito maneiro. Eu, nas primeiras páginas, eu sabia que o livro ia ser foda, cara. Quando o pai do Arthur... Na reunião do conselho lá, levanta e mija na parede. Ué, esse livro vai ser foda. Não é o. Não, não é ele, são os feiticeiros. É o Uhtred, pai do Arthur, que faz isso. São os feiticeiros que mijam nos cantos lá? Durante uma reunião de um conselho lá, ele levanta e mija na parede. Muito bom. Peter Pan é um conto de fadas? É verdade. Verdade, Peter. E tem a fada mais safada da história, né, cara? A Sininho era apaixonada pelo Peter Pan, gente. Oi, se ela era apaixonada. Já viu que tem algumas impossibilidades físicas que impedem o namoro dos dois? Então, essa era a coisa platônica. Pô, eu sabia procurar alguém do seu tamanho. Literalmente, procurar alguém do seu tamanho. Mas a Sininho era gostosa, cara. A Vera. Pois é, não dava, né? Podemos considerar o Mágico de Oz uma fábula? O Mágico de Oz é uma boa fábula, uma das minhas preferidas. É. Eu adoro o Mágico de Oz. O Mágico de Oz fala, é uma daquelas, sabe, tipo o Patinho Feio. Fala tudo. Fala tudo o quê? Fala tudo sobre a vida. A vida. Sobre a vida. Não, não. Eu não sei que vida é essa que você tá vivendo. Ah, cara, olha só. Você tem que ver... As simbologias. A história conta a história de uma garota que morava numa fazenda onde todo mundo era um bando de filha da p***, a filha da tia, sabe? E ela inventa um mundo fantasia que é tão escroto quanto a vida dela. Que isso, cara? Que isso, cara? Olha só, tem várias mensagens bonitas, cara. O espantalho, o leão, o homem de lata, eles queriam coisas que já estavam dentro deles. Eles aprendem. O homem de lata é um babaca, que era um coração, cara. Era um coração, cara. Qual o problema? Porra, o cara era feito de lata, ele ia durar pra sempre, ele podia reinar com mão de ferro. Não, não, era um coração. Você vê, tem o filho da p... lá que se aproveita, se engana todo mundo. O único inteligente que deixava todo mundo tranquilo. Aquela coisa que lugar era o inferno do cacete. Onde o cara tava era um lugar maneiro. As pessoas dançavam o dia inteiro, trocavam de roupa, usavam roupas todas. Aí chegou a Dora, tinha a galerinha escrota dela, o bando de fudido. Pronto, acabou com o Oz. Como é que ficou Oz depois daquilo, cara? Me explica. O quê? Oz. Cidade de Oz. Ah, ficou depois daquilo? Uai. Virou uma monarquia do caralho aquela merda. Aqueles macacos voadores vieram. É, cara, olha certo. Só, tem a estrada da Pés Amarelas, que é a estrada da vida que você tem que seguir pros seus objetivos, cara. Tem a bruxa querendo te atrapalhar. Tem a... Tem o merda joga pra casa em cima da bruxa. Tem uma das frases mais sábias da história, cara. There's no place like home, cara. Não há lugar como o nosso lar, cara. Sabe, lugar que você... Depende de onde tu mora. Cara, não interessa. A casa é onde está o coração. Não manda porra do homem de lata pra lá. Sobre Mágico de Oz, cara, tem uma parada muito maneira que a gente pode comentar, que é a relação do filme com o álbum do Pink Floyd, The Sim, Dark Side of the Moon. É verdade. Né? É, se você então... começar os dois simultaneamente, a versão, uma versão primeira, de, eu acho que de 38, 39 do filme, uhum. Se você começar juntinho, eles terminam junto e as músicas vão tendo a ver com o que tá acontecendo no filme, é bem bacana. E tem um DVD que eles lançaram do filme, que tem a versão original e tem a versão com as músicas tocando direto. Mas eu tenho uma amiga que disse que não tem graça ver sóbrio. Nada na vida, nada. É, isso que eu ia falar, a maioria das coisas na vida, você... Pô, fazer sobra é a mesma coisa, né, cara? A gente não falou ainda, cara, de um conto de fadas sinistro, que é Shakespeare, né? Sonhos de uma Noite de Verão. Ah, que é, que ele já era baseava naqueles contos antigos, meio sinistrinhos. Na verdade, é metalinguagem, né? Ele fala, faz uma peça sobre uma peça, né? Exatamente, uma peça sobre o reino das fadas, né? Com o príncipe das fadas. Na verdade, o conto de fadas está na peça que vai ser encenada pelos personagens das fadas. Inclusive, tem uma história maneiríssima do Sandman, mostrando que ele inspirou o Shakespeare a fazer as peças, né? Bom. E ele pede que o Shakespeare faça a apresentação do Sonhos de uma de Verão para os elfos e o povo das fadas mesmo. Então eles entram na Terra e o Shakespeare e a trupe dele fazem a apresentação pro pessoal das fadas. É bem bacana. A Vertigo, ela tem uma série também que se chama Fables. Isso. Parece ser bem bacana, cara. Tá na minha lista de coisas que eu vou ler ainda alguma vez essa série. Eles contaram essas histórias de uma forma... Recontaram, né? De uma forma mais motherfucker. Mas com interação entre os personagens, tipo o Pinóquio, isso, com a Fera da Bela e a Fera, com o Lobo Mau, todos eles interagindo. Não posso deixar de mencionar o próprio Shrek, que é uma fábula, escrita em 1990 por William Steig. Um livrinho sobre um ogro, exatamente. Tem a princesa Fiona e tal, mas era só sobre ele, entendeu? Shrek. Shrek que em alemão... Ah, não, peraí. Minha especialidade. O que é Shrek? Shrek significa... O feioso. É, o horrível, o horroroso, o medonho, etc. Na verdade, a maior fábula do Shrek é a história da própria... Que tá no mundo real, que os dois irmãos acharam esse livro, compraram, acharam super divertido, maneiro. Já é uma fábula que vai contra, né, o normal do príncipe, etc, né? Ele põe o Shrek, o ogro, como personagem principal. E eles acharam super engraçado, super legal, mostraram pro pai. O pai era o produtor da DreamWorks, achou do cacete. Eles falaram, pô, tem que fazer um filme desta merda. E aí o cara fez o Shrek e o Shrek salvou a DreamWorks. Foi o que eu li, que os filmes do Shrek realmente salvaram a DreamWorks da bancarrota. Essa foi um belo conto de fadas do mundo real, né? Tá aí o Shrek funcionando muito bem. Só que eles fizeram, né, interação com outros contos de fadas, que foi uma ótima fórmula. Cara, a gente quase esquece de falar que talvez seja a fábula mais importante de todas, cara, já escritas. Bom. Que são as Mil e Uma Noites, cara. Verdade. De Aladdin, Simba, Ali Babá e os 40 Ladrões são... talvez seja mais antiga do que o próprio... Eu acho que é mais antiga. É, não sei. Não catei na minha pesquisa, não. Mas é verdade. É bem antigo. E são contos importantíssimos na história. Com certeza. O negócio do gênio, hein, não eram três pedidos, eram pedidos infinitos que ele tinha. Algum nego mudou essa história do gênio. Ah, você andou vendo o segredo, né? Lógico, The Secret. Mas eu já sabia dessa parada, que era no próprio Aladdin da Disney, ele tem milhões de pedidos. É, até porque, cara, esse negócio de três desejos, isso é uma imbecilidade. Tem três desejos, tá bom. O que você quer? Eu quero uma mariola. Tá, rapaz. Agora eu quero uma mariola sem açúcar, babada. Ah, tá bom. E agora, o que você quer? Agora eu quero mais três desejos, tá? Tá legal. Pô. Exatamente. Como você ter três neurônios ativos que você não tem que se ocupar, né? Beleza, agora joga o pó de Felipe Pim aí e vambora.